eu tô solteiro. Manda um coração pra ela, seu Ivan. Canta minha música pra ele, seu Ivan. Canta, canta. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Eu tô igual ao passarinho que fugiu de uma gaiola. Hoje eu tô livre pra voar nos braços de quem me consola. Hoje eu tô livre pra voar nos braços de quem me consola. Eu tô igual a um passarinho que fugiu de uma gaiola. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Coração, coração. Ela saiu e foi embora, me deixou nem me deu bola. Eu tô parceiro e solteirinho, tô solto pras maré viola. Eu tô parceiro e solteirinho, tô solto pras maré viola. Ela saiu e foi embora, me deixou nem me deu bola. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Quem tá solteiro aí, solta a voz e dá um grito. Fica assim que tá bonito, fica assim que tá bonito. Eu tô solteiro, quer ver? A galera de casa solteira! Ah não, também é difícil, né?